As músicas dos anos 50. Ah, o rock and roll. Vamos metê-lo no ar. Sim, mostrar à malta o que é de qualidade. Será que dá para não dançar? É que não aguento tal sonoridade. Vamos ouvir um Jailhouse Rock do Elvis, um Little Richard. É coisa que apeteça. Se me metem a Great Balls of Fire do Jerry Lee Lewis, olhem que fico maluco, eu perco a cabeça. Esta quadra, confesso, é só para recuperar daquele solo maluco incrível que acabei de escutar. Calma aí, é só um momento. Fogo, deixem-me respirar. É só mais uns minutos. A sério, já me estou a tratecar.